Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Em altura de Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, em destaque o segundo domingo do tempo comum, que se assinala neste domingo, dia 20 de janeiro. São então as Palavras de Esperança na Boa Nova, um programa que representa o arciprestado do Nordeste da Diocese de Coimbra, com transmissão aqui na Rádio Boa Nova às sextas-feiras, sensivelmente por volta das 10:30 da manhã, e também ao domingo depois das 10. Neste dia contamos com a presença do Sr. Padre e Pároco de Oliveira do Hospital, Sr. Pároco António Loureiro. Seja bem-vindo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Então, muito bom dia a todos os ouvintes. Oxalá tenham uma manhã aberta à graça de Deus. Estamos aqui neste programa Palavras de Esperança para ajudar a que todos possamos encher o nosso coração da esperança que vem através da Palavra de Deus. Portanto, estamos no mês de janeiro. Neste programa, então, assinalamos este domingo de 20 de janeiro, um novo ano, Sr. Padre, também o regresso e o reinício e o retomar das atividades da catequese, não só na paróquia que dirige, mas um pouco por todo o lado. Tem sido assim, também foi preciso preparar toda esta dinâmica para retomar as atividades normais. É verdade, o tempo de Natal, contrariamente ou que seria expectável ou desejável, acaba por ser um tempo em que muitas das nossas crianças que frequentam a catequese fazem férias de Natal e também férias da frequência da Igreja. Por isso é também um renovado convite que sempre fazemos aos pais para que acompanhem as crianças no Natal e que possam beijar o Menino Jesus, que possam participar neste certo encanto que tem o Natal, participando também nas celebrações litúrgicas. Tenho conhecimento de alguma paróquia que até para motivar as crianças a organizar um cântico de Natal ou de parabéns ao Menino Jesus, o que levou que as crianças pudessem participar. Uma sugestão ótima que também talvez outras paróquias no próximo ano possam seguir. A verdade é que tivemos, concretamente em Oliveira do Hospital, algumas crianças que participaram, mas a grande maioria continua a não participar. Penso que é um esforço muito grande, que implica não só os catequistas, mas também os pais. Mas pouco a pouco, oxalá, possamos ir despertando este desejo. Eu, quando era criança, recordo que era sempre com um prazer especial e uma emoção especial que se ia a estas celebrações do Natal, da Missa do Galo, depois também muito ligado aos presentes. O Pai Natal ainda não tinha aparecido, era o Menino Jesus que dava os presentes. Portanto, tudo era assim um certo encanto e que agora a sociedade de consumo vai desviando para outros programas, para outros estilos, deixando que o Menino Deus que nasce muitas vezes fique em segundo lugar. E por isso mesmo a paróquia de Oliveira do Hospital brindou os meninos da catequese com um ímã para o frigorífico, não é? Exatamente. Até ali com o registro e da importância do Menino Jesus, porque é quem vale o Menino Jesus, não é o Pai Natal. É, o Pai Natal acaba por ser uma construção, mas voltar ao Menino Jesus é fundamental. Então, efetivamente, este ano tivemos essa iniciativa, teve uma pequena oração para que pudessem rezar a noite de Natal. Não sei se rezaram ou não na noite de Natal ou nestes dias de Natal, pelo menos ficava a recordação. Seja como for, foi um presente bonito que também me ofereceu a mim, e eu devo registar que a equipa da Rádio Boa Nova foi também brindada com essa oferta e que está também no meu frigorífico. E por lá se deve manter, portanto, para lembrarmos que é sempre Natal, e como se diz, o Natal é sempre que o homem quiser, não é? É verdade. Nós é que temos que ter o coração aberto e desperto e sensível para estarmos mais próximos uns dos outros e prestar mais atenção uns aos outros. E sempre que o conseguimos fazer, abrimos a porta para que a graça de Deus nos possa visitar. E estes dias, por algumas conversas, até tenho sentido isso mesmo. Dizia-me que o homem está muito estressado, o coração muito duro, muito isolado, com muitos problemas, todas as pessoas com muitos problemas. E talvez abrir a porta à graça de Deus seja uma solução diferente, mas muito autêntica. E nós às vezes até temos a possibilidade, ou poderíamos ter a possibilidade de nos aproximar mais de Deus, buscamos outras soluções, outras coisas mais imediatistas, que depois não nos dão o que o nosso coração necessita. Por isso este convite a que possamos participar, com tranquilidade, ir mais além do stress. A igreja pretende ser um local de paz, onde as pessoas se sintam bem, de onde se louva Deus, de onde também nos sintamos bem uns com os outros, o que infelizmente nem sempre acontece. Mas visitar a igreja, até mesmo num dia em que não haja celebração, estar um pouquinho na igreja, isso faz bem, traz paz, é um local de paz, é um local onde nos podemos aproximar do Senhor Jesus, que está também presente no Sacrário, e tudo isso nos ajuda a poder encher-nos de esperança, a esperança que o futuro há de ser melhor que as dificuldades do passado. Portanto, iniciou-se no período da catequese, também vai arrancar a formação necessária para o crisma. Há pouco falávamos também sobre isso. Exatamente, aqui na nossa unidade pastoral temos como preparação prévia, a última preparação assim intensa, o curso Alfa Jovem, que pretende ajudar os nossos jovens que concluíram o 10º ano da catequese a terem uma experiência diferente de Deus. O objetivo era que fosse uma experiência de encontro pessoal com Jesus e ao mesmo tempo vivido em comunidade com os outros, para descobrir que Deus é algo que está ao pé de nós, que quer estar connosco, que nos quer encher de alegria e dar um sentido novo, um sentido mais profundo à nossa existência, à nossa vida. Quando alguém descobre isso, tem uma luz nova a brilhar no seu interior, um pouquinho como os reis magos que vieram do Oriente à procura dessa luz. Mas nós queremos também fazer isso e oferecer a oportunidade de que os nossos adolescentes façam esse caminho, essa descoberta pessoal, para se prepararem melhor para o crisma e, sobretudo, para que depois possam continuar um caminho de fé, participando no grupo de jovens, sentindo que a Igreja está presente, que não é só uma etapa que se passa para esquecer, mas é uma etapa que se faz para nos enriquecer e o crisma possa ser aquilo que é, o sacramento da maturidade cristã, de onde aquele que é crismado é convidado depois a viver em missão, a testemunhar, a falar-lhes uns aos outros. Esse é o objetivo, vamos ver, temos sempre a esperança que este ano seja melhor que o ano passado, e vai ser com certeza. Sempre com essa expectativa. Seu Padre, também está, e vai acontecer este encontro das famílias de que temos vindo a falar nos últimos programas. Exatamente, temos também então neste domingo a festa das famílias, a festa que será um almoço, depois com a celebração dos jubileus dos casais que fazem múltiplos de 5 anos de casamento. Temos já alguns casais com 60 anos de casamento, que é absolutamente notável, não é? Como há pessoas que conseguem viver uma vida toda amando-se e querendo-se bem. Como diz a canção, há mesmo amor para a vida toda, não é? Exatamente, que falávamos no outro dia. E isso é possível, ainda que cada vez seja mais difícil, porque muitos, se calhar até filhos destes casais, já não vão chegar lá, porque entretanto a vida se complicou e não tiveram a coragem e o valor de defender o amor na família. Penso que a sociedade de hoje tem muita dificuldade em assumir compromissos e ser fiéis, viver de um modo fiel aos compromissos que se assumem. Vem uma dificuldade e a pessoa desiste, mas isso também não traz maior felicidade. Eu penso que a maior felicidade é viver um amor sério, profundo, que engloba a nossa experiência de vida, o nosso ser inteiro. Outros preferem fazer experiências mais rotativas, uma hora de uma maneira, depois de outra, depois canso, depois que outra experiência. A Igreja continua a afirmar a alegria do amor humano, que pode perdurar ao longo do tempo e ao longo das dificuldades, e é sempre com muita alegria que podemos fazer estas celebrações que manifestam esse amor que perdura ao longo do tempo. Portanto, são prova, não é? São a prova de que é possível haver amores para toda a vida. Julgo que para isso também é essencial o respeito, não é? Respeitar o espaço um do outro, cada casal saberá da melhor forma. É verdade, mas hoje também penso que há uma certa democratização do sentido da família, da importância do homem, da importância da mulher. Não é viver a vida toda todo junto suportando-se, isso não é o matrimónio cristão. O matrimónio cristão é viver a vida toda amando-se, querendo-se bem, crescendo na entrega mútua, na relação mútua, na confiança, no gostar de estar com o outro. Isso é que é bonito, e esta festa vem dizer-nos que é possível, e é também um testemunho para os mais novos, para verem que se os outros conseguirem, eu também posso conseguir, e faz-nos bem de vez em quando vermos que não é simplesmente um ideal que se apresenta inalcançável, não, é possível. É verdade que nem sempre as coisas correm bem, mas pronto, ao menos é um momento de festa em que queremos celebrar isso mesmo. Este ano teremos também a alegria de ter o nosso pastor, o Sr. Dom Virgílio Antunes, que vai estar connosco. Portanto, um momento de festa. Além disso, temos também uma equipa de CPM que faz bodas de prata, ou seja, faz 25 anos. Então, muitos motivos para comemorar. Exatamente, muitos motivos para comemorar. Então, nesta tarde de domingo vai ser tudo em vai grande. Vai ser, esperemos que sim. E cheio, não é? Com boas experiências. 25 anos de uma equipa de CPM a preparar jovens casais. Portanto, é uma missão longa, com uma equipa que se mantém com dinamismo, com alegria, com também unidade interior, também no meio de dificuldades, já não são, os membros vão se renovando, mas a missão continua a mesma, ajudar a que os jovens que optam pelo matrimónio cristão saibam o que estão a fazer, que não vão só para uma experiência para ver se está bem, mas se vai resultar ou não, ou para gastar algum tempo ou fazer uma festa bonita, mas que seja essa convicção interior de que optam por viver a vida desde uma perspectiva do amor cristão, que é, diria eu, no meu entendimento pessoal, a forma de viver a vida mais feliz é viver um amor cristão bem conseguido, como Jesus nos veio apresentar e a Igreja continua a apresentar. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora dar uma espreitadela àquilo que é a liturgia para este domingo, 20 de janeiro. É o segundo domingo do tempo comum. O que é que há a realçar? Olha, por acaso vem mesmo a calhar com o que estamos a falar, porque o Evangelho deste domingo é sobre as bodas de Caná da Galileia, que manifesta o início da vida pública de Jesus, é o primeiro sinal de Jesus, e acontece justamente num contexto de matrimónio. Jesus e os seus discípulos e sua mãe foram convidados a um casamento. Portanto, o Senhor quis estar num casamento. Depois tem algumas peripécias interessantes, e que talvez isso, este texto, que é, por um lado, parece um retrato do que aconteceu, mas também tem muita carga simbólica. E por isso olhar para o texto ajuda-nos a descobrir isso. Em primeiro lugar, o facto de Jesus estar num casamento, querendo dizer que o casamento é importante e é querido por Deus. Ele quis estar. Depois dizer também que o casamento é um momento de alegria, de festa. Aconteceu essa tal peripécia. De repente faltou o vinho. Faltou o vinho. E os convivas e o noivo ficou aflito. O que diz o texto foi que Nossa Senhora Maria deu-se conta desse problema. E então ela decidiu ir interpelar Jesus. E foi ter com Jesus e disse: Senhor, o texto, as palavras concretamente disse, foi ter com Jesus e disse-lhe: não tenho vinho. E Jesus tem uma resposta um pouquinho enigmática. Diz-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Portanto, primeiro surpreende esse tratamento de Jesus para a sua mãe. Ele diz-lhe mulher. Mulher, podia ter dito minha mãe, mas diz mulher. Esta linguagem também ela é muito rica e é muito simbólica. E está a dizer muito. Porque por duas vezes Jesus fala para Nossa Senhora chamando-a mulher. Foi neste caso em que Nossa Senhora interpela Jesus, dizendo que não tem vinho, diz mulher. Outro momento é quando Jesus está na cruz, antes de morrer, está com João e diz: mulher, eis o teu filho. E para o filho diz: João, eis a tua mãe. Portanto, ela é a nossa mãe, mas Jesus chamou-a de mulher. Este chamar de mulher quer dizer que, de algum modo, Maria representa a Igreja. Mulher é a Igreja que acolhe o seu filho. Mulher é a Igreja que pede a Jesus. Mulher é a Igreja que acolhe todos os seus filhos e os quer levar junto de Jesus. Portanto, é uma forma de Jesus se referir a toda a comunidade da Igreja e não só se referir à mulher, sua mãe. Exatamente, está a dizer que Maria é parte da Igreja, representa a Igreja, mas o que está a acontecer naquele dia acontece hoje também. Então hoje a Igreja é chamada a pedir a Jesus e deixar-se acolher por Maria. Já agora tenho aqui um texto muito interessante, que é do século XII, dos sermões do bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Estrela, em que ele justamente faz esta comparação entre Maria e Jesus. E o que ele vem dizer é isso. Por isso, nas escrituras divinamente inspiradas, O que se atribui em geral à Igreja, Virgem e Mãe, aplica-se em especial à Virgem Maria. E o que se atribui em especial a Maria, Virgem e Mãe, aplica-se em geral à Igreja. O que é que isto quer dizer? Que quando há esta linguagem em que se fala de Maria deste modo, está-se a falar da Igreja. Nossa Senhora, que é santa, que é virgem, que é pura, fala também numa Igreja que é santa, que é pura, ainda que também noutros momentos seja pecadora. Infelizmente vivemos agora um momento difícil para a Igreja, com tantos problemas e tantas acusações de algum pecado da Igreja nos seus membros, e às vezes em membros qualificados, como inclusivamente cardeais e bispos e padres. Mas a Igreja continua a ser santa, continua a ser Maria, cheia de graça. Portanto, é isto que o Evangelho deste domingo nos transmite, é a principal mensagem. Exatamente. É uma mensagem, uma mensagem muito importante. Então, é a Igreja que pede a Jesus pelas necessidades dos seus filhos. Jesus parece que dizia-nos com a melhora, mas Maria depois dá uma palavra muito espetacular. Diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Maria não olha para si mesma, Maria fala de Jesus. A Igreja fala de Jesus, aponta a Jesus. Jesus é que é o Senhor, Jesus é que é o Salvador. Quando olhamos para Jesus, encontramos a paz dentro de nós, encontramos uma possibilidade para resolver os problemas. Fazei tudo o que Ele vos disser. Maria não quer nada para ela. Maria é a melhor intermediária entre o homem e Jesus, que é a missão também da Igreja. A Igreja pede a Jesus pelos seus filhos. E então os serventes fazem o que Jesus diz. E de repente o que é que acontece? Acontece que onde havia água, onde tinha faltado vinho, Jesus disse: enche as talhas de pedra de água. Depois fez uma bênção e disse: levai ao chefe de mesa. E ele provou e a água estava transformada em vinho. Vinho da alegria e para mais vinho bom. Diz o mestre: então, mas agora que veio o vinho bom, já estamos todos meio alegres. Isto devia ser ao contrário. Quer dizer, o Senhor quer dar alegria. E depois é uma quantidade de vinho abundante. Muito vinho, muita festa. Um sentido muito belo daquilo que Cristo quer para a Igreja. Festa, alegria, abundância. Noutros momentos também haverá outro discurso, não é? Jesus também tem às vezes palavras exigentes. Hoje no matrimónio fala de festa, de alegria, de abundância. Portanto, não é tacanho, digamos assim, nem quer que haja festa. Que é o que acontece nos dias que correm, quando de facto há um casamento, há festa, há abundância. É necessário que aconteça isso. Agora, o que se pede é também que haja esta limpeza de coração que havia em Maria, que havia nos seus discípulos. Porque no final de tudo isto há também uma afirmação extremamente importante. E que é aquela que gostaria de reter como o mais importante do texto, que é justamente quando acaba. E diz assim: foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Portanto, Jesus o que quer é levar-nos à fé. É um constante levar-nos à fé. Tudo é para levar-nos à fé, para que acreditemos em Jesus. Quando acreditamos em Jesus, abre-se uma luz nova, um caminho novo. Quando nós queremos reduzir Jesus a um homem bom, a uma pessoa que faz as coisas boas, mas que é simplesmente humano, que é simplesmente modelo humano, não encontramos a solução para as nossas inquietações, para os nossos problemas mais profundos. O nosso coração não encontra a paz que procura. Quando é capaz de acreditar, neste acreditar, abre o interior ao divino, abre o coração a Deus. Então Deus aparece como a resposta para o nosso coração e para aquilo que o homem necessita. E continua a ser a grande boa nova de hoje. Eu posso ir ao psicólogo, eu posso ir ao psiquiatra, eu posso ir com um companheiro, eu posso ir com alguém, posso ir chorar no ombro de um amigo. Mas não me dá o sabor do amor de Deus. Não me dá o perdão de Deus. Não me dá a graça de Deus. É homem com homem. Jesus faz este sinal para que acreditem nele. Então já não é homem com homem, é homem com Deus. É Deus com o homem. E a Igreja hoje continua a ser anunciadora de Jesus Cristo. E aqui é que está a grande diferença. deixar-nos cativar por algo que me transcende, que é Deus, e que Deus veio para nos visitar. Para quê? Para que o homem se possa elevar até Deus. E quando o homem se eleva até Deus, renasce, transforma-se. É outro ser, é diferente. Já não está a lutar simplesmente pelo seu interesse. Descobre que entra algo através do dom do Espírito Santo nele que o transforma, que o ilumina, que lhe dá um caminho novo. Portanto, interpretámos este Evangelho, são então as bodas de Caná. Foi importante, Sr. Padre, que nos traduzisse para a nossa linguagem mais corrente aquilo que de facto o texto nos diz. Nós já vamos aqui um bocadinho adiantados neste programa das Palavras de Esperança. Antes de nos indicar então a sugestão musical para fecharmos este programa deste domingo, relativo a este domingo, do segundo domingo do tempo comum, alguma ideia conclusiva, alguma ideia final? Pronto, então só podíamos ficar com uma palavrinha do Salmo e outra para bem a leitura. No Salmo diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Isto é o que devíamos fazer. Esta aqui é a fonte da autêntica alegria. E para vermos até que ponto o Senhor deseja encontrar-se com o homem, na primeira leitura de hoje, no final, tem palavras de amor muito bonitas e muito especiais. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Portanto, Deus quer estabelecer uma relação tão profunda com o homem, que está a dizer que eu posso ser a alegria do meu Deus, tal como a esposa é a alegria do marido, o marido é a alegria do esposo. Portanto, é uma relação de estilo matrimonial o que Deus deseja com o homem, de amor e de alegria, que nas bodas de Caná se transforma neste vinho abundante, vinho da alegria, que transborda e que pode encher de verdadeira alegria o coração do homem, mesmo daqueles que agora estão atribulados. Muito bem, espero então que todos, quando estejam a acompanhar estas palavras de esperança, sintam o significado destas palavras. Eu própria as sinto, já tenho partilhado com o Sr. Padre Loureiro também o bem que estas palavras me têm feito. A terminarmos, Sr. Padre, então a sugestão musical, este é um tema que quase todos nós conhecemos, já ouvimos um bocadinho de fundo, é então um tema muito bonito, já da década de 90 do século passado. Exatamente, ouvimos agora um pouquinho, é um Padre Zezinho, que tem um tema que é Oração pela Família, e queremos então escutar, tornou-se num clássico sobre a família, é brasileiro, mas olha, o CPM utiliza muitas vezes também como oração, e que todos nós podemos encontrar como esse desafio bonito para poder viver o amor na família e numa família abençoada por Portanto, Deus. É um pedido para abençoar a família de um modo geral, mas a nossa de modo em particular. Exatamente. E oxalá possa acontecer com cada uma das nossas famílias. Muito bem, Sr. Padre, é um gosto partilhar consigo, e assim como também com o Sr. Padre Orlando Henriques, que hoje não está, estas palavras de esperança. Ficamos por aqui, então, até ao próximo programa. Muito obrigado e um bom dia para todos. Família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Yeah.